bati o olho em você e vi que logo me fudi. Você me deu um beijo, fez as coisas explodir. E meu coração meigo viu que era amor. Você que me levou pra casa e no chão tu me comeu. Meteu tão fundo, boy, o chão e o céu tu inverteu. E agora eu só quero ser tua princesa dengosa, gostosa, ai, ai, ai. Trajado ao black, boquinha molhada, me chamou no canto e eu disse fodeu. Sussurrando no meu ouvido, fui arrepiando, caralho, fodeu. Fazia tempo que eu não sentia nada desse jeito, frente a frente com alguém. Eu sou cachorro assim, mas também sou de dar atenção quando algum sentimento me vem. Ele me pegou de jeito, chupando o bico do meu peito, me levou no céu sem me tirar de cima daquele colchão. Quer marcar meu pescoço, eu deixo o hall de melancia no gosto do beijo. Eu tô apaixonada, só penso nele desde aquele dia. É na praia que eu bati o olho em você e vi que logo me fudi. Você me deu um beijo e fez tudo explodir. E o meu coração meigo viu que era, que aquilo era amor. Um você que me levou pra casa e no chão tu me comeu. Meteu tão fundo, boy, tudo inverteu. E agora eu só quero ser tua princesa gostosa, yeah, yeah. Ele veio chegando assim devagarinho, slow motion, prometendo que faz gostosinho. Foi um sorriso de lado, um beijo molhado. É um menino bom com cara de quem vai me destruir. Mas é daquele jeito nosso e na TV eu boto um trap pra tocar. Nós tem tantas manias, cê vê, quem diria que a gente não sabe onde quer chegar. Tu manda mensagem cheio de vontade, eu mando foguinho de volta no zap. Fico rolando tua timeline ansiosa pra tu convocar pro fight. Oh meu bem, cê pensa que cê vai me iludir, pois tem uma galera em cima de mim. Mas cê me abraça, embrasado a gente mete. Eu não sei mais o que eu faço desde aquele baile que eu bati o olho em você e vi que logo me fudi. Você me deu um beijo, fez as coisas explodir. E meu coração meigo viu que era amor. Você que me levou pra casa e no chão tu me comeu. Meteu tão fundo, boy, o chão e o céu.